adventure begins. They were always beside you, your nerdy best friends, and the DM to... E aí, beleza? Chegamos agora ao episódio 9 da segunda temporada de Vox Machina, Teste de Orgulho. Esse é um dos melhores episódios dessa temporada. O que será, né? Será que é porque é baseado no teu personagem favorito? É baseado no Grog TDAH no talo. Então tá. Vemos um ataque da horda de meios gigantes numa aldeia de gnomos. Eles tentam resistir, mas é inútil. Era uma cena do passado do Grog. Olha só. E aí, finalmente, Pike, Grog e Skella chegam a Westroom. O lugar tá em ruína. O Grog impede a Pike de atacar dois meios gigantes e fala de Kevda, que é o tio dele que usa as pedra-luvas do Titã pra ficar mais forte. Cara, cada vestígio tem um nome melhor que o outro. Puta que pariu, cara. Stone Gloves? Stone Gloves, cara. As pedra-luvas do Titã. Nossa, que massa. Não, em português fica bem melhor, cara. Pedra-luvas do, né, Titã. Ah, o Grog não quer ser visto pelos outros meios gigantes fraquinho do jeito que ele tá. A Pike seduz o Skellam pra se infiltrar na cidade e conseguir os vestígios. Aí ele vai na forma de beija-flor, né? Ele era de beija-flor, não, de lavadeira, né? De Dragonfly. Aí o Grog conta do seu passado sangrento na Horda e como tudo mudou quando ele conheceu o Wilhelm, né? O tataravô, quer dizer, graças ao tataravô da Pike que o Grog é hoje essa pessoa legal que ele é. Que legal. Aí, beleza, o Skellam vira uma libélula e espiona lá toda a Westroom. Ele encontra um bando de sobreviventes do ataque da Horda e uma das sobreviventes parece que conhecem o Skellam Shorthalt. Também, quem não conhece Skellam Shorthalt, né? Ele é mundialmente famoso, só que não. Aí surge um Brasil, né? Ah, tá aí, apareceu na... Surgiu um país inteiro lá? Surgiu um país inteiro lá, fazer o quê? E aí a gnoma Kaylee exige a ajuda do Skellam. Não pensa não, é a Kaylee, a tal gnoma que parece que conhece Skellam. Vou dizer que esse um Brasil é chato para um caralho. Porra, ainda mais que do lado dele tá a caralha da doutora Ripley, né? E ela que tá usando a porra da caça-mitos. Filha da uma puta, né? Então o Brasil chega, ameaça a Horda, porque o objetivo principal da porra do conclave é conseguir ouro. E sabe como é que é? O dragão adora ouro, né? Então o papel do Brasil ali naquela cidade é fazer a Horda roubar ouro pra ele. Ele ameaça a Horda e o Zanor, que é o primo do Grog, ele desafia o pai e o pai dá um cacete na porra do filho, porque na Horda eles têm essa tradição. Você pode, qualquer um que quiser pode desafiar o chefe da Horda e se ele ganhar vira o chefe. Só que não foi o caso do Zanor, que o Zanor tomou-lhe um piau bonito da porra do chefão lá, da porra do Kevda. O pai que a Grog entram de fininho em Westroom, que ele... Porra, o jeito que o Grog conseguiu pra entrar em Westroom foi fantástico, é carregando a Pike que nem se fosse um coelho abatido. Aí o cara, porra, vou levar essa mulher lá pro Kevin Dark. Não, deixa que eu levo. Não, não, quem vai levar essa porra sou eu. Afinal de contas, eu que cacei, eu que vou levar. Tá bom, vou levar, vai se fuder, vai embora então, caralho. Aí, nesse meio tempo, o Skellam guia os sobreviventes pra fora da cidade e encontram o Grog e a Pike. O Grog decide derrotar Kevdak e a Horda. Kevdak tá fazendo lá um discurso, que ele derrotou o filho dele e continua sendo líder. E aí chega o Grog e desafia. Lembrando, o Grog tá um palito, tá? Lembrando disso, tá? E assim que termina o episódio 9, felizmente não terminou com ninguém morrendo. Ainda. Fiquem por aí, ouvintes, e vamos continuar com a nossa maratona. Vamos lá. There's a monster incoming. Inspiration is waiting. Rise up, don't think twice. Put your fate in your hands. Take a chance, roll the dice.